como o vento. Esse é meu momento, se bater uma pá de fita que eu quero dizer faz tempo. Que tá me corroendo por dentro, me deixa louco. Às vezes só tenho vontade de capotar um no soco. Sair na rua e pôr meus problemas pra fora, pra ver se a porra da decepção decide ir embora. Eu sei que a merda da raiva é o que me frustra, só que o sentimento que vem após é o que me assusta. Porque eu sei que não vai ter arrependimento, sorte eu não fazer o que eu tenho planejado há tempos. A confiança é uma mulher ingrata e eu não quis acreditar, até ver meu próprio sangue se misturando com o mar. Eu quero que se foda todos os likes de Instagram. Amanhã tu envelhece e some toda tuas fãs. Sangue soga tem toda parte, percebe cai fora. Tô envolvidão no problema e o deles começa agora. Vai embora, nega, eu não nasci otário. Alguns anos atrás eu odiava aniversário. Aprendi a amar a vida conforme ela foi partindo. Eu já nasci chorando, então eu vou viver sorrindo. Sou chato pra caralho e eu fui criado assim. Não é só bulimia, nós que é ruim de engolir. E pra quem desmerece, meu bom, já péssima escolha. Que eu tenho mania boba de andar calando umas bocas. Retornando novamente, honrando meus conterrâneos. Só meu mano chama pro feat, então só faço o feat com meus mano. Peixe abissal brilhando com a luz na testa. Se me destinaram ódio, então é só o que me resta. Transforma em amor, cê tá louco? Se quer paz, eu tô de boa. Se querem treta, eu quero em dobro. Vejo tanta merda na zeta, juro que é feio. Trap pra mim é igual perder, aceito, mas odeio. Pouco papo, pouca graça, não tô de brincadeirinha. Pago mico, pago preço, mas não pago simpatia. Com 10 anos de idade, eu aprendi a ser homem. Quem não enche o bucho no almoço, né? Lambendo prato que vai matar fome. Mesmo com seus efeitos, eu amo meu pai. Se Spotify não me paga, eu também não pago Spotify. Minha mãe improvisava com o que tinha, acredite. E rezando na capela, ela nunca perdeu o beat.